mais um verão. Já lá se vai assumir por entre os dedos da minha mão e nada guardei pra a geração que a tudo fez consumir volta a temer profecias de astros em conjunção. Será que chegou o fim? Por moedas de ouro e prata, quanta gente ainda não quer mais sorrir. Entristeça, pois, assim. Mais um verão e só nos resta fingir. Ir ao castelo da ilusão, sonhando será lá. Poder então por tudo me repartir, ir como as folhas do outono num vento sem direção, dormir em qualquer jardim. Aflição nem vou mais sentir se o segredo é se divertir. Ai, ai, eita, véio, o mundo louco quer se destruir. Adormeça, pois, assim. Mais um verão já lá se vai assumir por entre os dedos da minha mão e nada guardar.